Quero cumprimentar a presidente, vereadora Cirlei, colegas vereadoras, vereadoras, vereadores, pessoas presentes nesta casa na noite de hoje e a todas as pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Quero iniciar minha fala parabenizando meu colega vereador Adalberto Soares pela grandiosa propositura de fazer esta homenagem a pessoal da Ariquerp. Entidade essa que nos alegrou muito na noite de hoje. E digo para vocês, vocês são os queridos, uns guerreiros que não medem esforço para fazer aquilo que vocês mais amam. Eu quero cumprimentar, em nome da dona Leonida e do seu Paulo Conrad, toda a equipe da Ariquerp. Parabéns a cada um de vocês. Eu quero iniciar minha fala, depois de participar desta homenagem tão linda da Ariquerp, que nos deixou todos alegres, felizes, mas com um assunto muito pesado e bem triste. Inicio falando a respeito da situação que envolve o Hospital Bom Jesus de Taquara. De alguns tempos para cá, estão me deixando bastante preocupado. Na época de alguns fatos, que aconteceu alguns fatos, eu cobrei na direção dos responsáveis e eles fizeram lá uma investigação, né, e esclareceram que não tinha acontecido nenhum erro naquela situação. E como eu não sou médica, acabei entendendo a resposta por parte daqueles que têm o poder de analisar os fatos. Eu era apenas uma vereadora que estava ali querendo saber a verdade para dar a resposta para a população. Beleza. De uns tempos para cá, novamente, tenho recebido muitas reclamações sobre a mesma profissional. Repassava as informações aos responsáveis e, segundo eles, a conduta estaria correta. Digo novamente aqui, não sou especialista, apenas uma representante da comunidade que procura estar atenta às cobranças e levar aos responsáveis para que juntos podemos chegar a um denominador comum. Eu quero sim que o Hospital Bom Jesus fique aberto. Eu quero sim que as pessoas que precisam de atendimento lá sejam bem atendidas e respeitadas como seres humanos pelos profissionais que ali estão de plantão. Não estou aqui hoje falando dos profissionais que atendem bem lá. Temos que saber separar as coisas e não generalizar. As enfermeiras, técnicas de plantão, sabemos, sempre tentam dar o seu melhor e isso é visível diante das reclamações quando surgem por parte da população. Temos médicos, sim, se viram nos 30. Temos equipes lá que fazem de tudo para atender bem cada paciente. Mas agora, eu jamais poderia deixar de cobrar de uma forma bastante pesada a forma que uma médica obstetra que faz plantão lá tem agido com as suas pacientes enquanto ela está de plantão. Não respeita o histórico de cada paciente. Isso eu não preciso ser especialista para saber que mulheres que não conseguiram ter um parto normal em gestações passadas dificilmente vão conseguir ter outro tipo de parto. Não apenas deixar lá sofrendo, sem muitas vezes necessidade, para daí, no dia posterior, o novo plantão que assumir, ter que sair correndo e fazer uma cesariana atrás da outra para evitar que as crianças morram. Sem contar o relato de uma paciente que ganhou o seu bebê na cama com a ajuda do marido e das enfermeiras, porque a médica disse que era só para chamar ela quando a criança já estivesse nascendo. Porque tinha sido chamada antes pela equipe da enfermagem e ela veio lá muito braba, conforme a mãe me diz, com a cara amassada de sono e que não estava na hora e não era mais para chamar ela. Resumindo, o pai fez o parto da criança junto com as enfermeiras. E para minha tristeza, ódio, nem sei mais qual palavra que usar para descrever o meu sentimento, na última semana mais uma criança vai a óbito nas mãos desta mesma profissional. A gente que é mãe sabe, melhor do que ninguém, 9 meses que carregamos dentro de nós aquele serzinho, com todo o amor do mundo. Nos preparamos durante todo esse tempo, deixamos tudo arrumadinho, para daí ir para o hospital receber nosso anjinho nos braços e aí acontece uma fatalidade dessas. Mãe volta para casa, aonde deixou tudo arrumadinho, com todo amor e carinho, sem o seu bem mais precioso no colo. Como vou me calar diante disso? Como vou concordar com tudo isso? A gestante tudo me mandando mensagem, me pedindo socorro, me perguntando se no dia que for para ganhar neném, se essa médica estiver lá, o que, que vai ser de mim? Vereadora, tu tem como me ajudar? Eu acho que agora foi a gota d'água. É um sentimento assim, de tristeza, de revolta e assim muito desumano. Eu estou desde sábado em contato com a direção do Hospital de Taquara, passando todas as informações, reclamações, cobranças, essas situações tristes que eles também são sabedores, né? Porque nós não temos como concordar com uma atitude dessa. Não adianta eu vir para cá apenas gritar, espernear os quatro cantos, sem que eu nada faça para tentar solucionar o problema. Então, eu sou desde sábado reunida com a direção do Hospital de Taquara. E para minha alegria, eu digo alegria porque me dá uma sensação de alívio, na tarde de hoje, os dois diretores me retornaram que esta semana a doutora essa, que eu não vou citar o nome, mas a comunidade toda sabe, está sendo desligada da equipe de obstetrícia do Hospital Bom Jesus de Taquara. Eu quero passar essa informação para a comunidade porque eu tenho sido bastante questionada. Desde sábado eu estou lá dentro com eles. E eles tiveram hoje assim, uma postura que eu não vou deixar de comentar aqui. Uma postura muito humana, entenderam e imediatamente tomaram atitude. Isso que eu quero passar para a nossa população. Não adianta eu vir para cá berrar, espernear, sem que eu nada faça para que as coisas aconteçam. Eu também tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que ir lá sentar, eu tenho que conversar, eu tenho que ouvir. Porque juntos a gente consegue resolver as coisas assim. Hoje foi uma resposta de muita união que nós tivemos, reuniões pesadas, e está aí o resultado para a população. Agradeço a Deus pela oportunidade, a presidente pelo tempo excedido, e desejo a todos nós uma abençoada semana.